começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo. Muita música, muita alegria, alto astral no seu rádio. Muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro que estão ligados, sintonizados em todas as nossas emissoras de rádios espalhadas aí pelo Brasil, que são nossas afiliadas, a nossa central de produção. Muito obrigado desde já, muito obrigado a todos vocês, amigos, programadores, locutores, diretores, todos que compõem as equipes dessas emissoras parceiras. Muito obrigado pela parceria de sucesso, viu? A todos vocês, internautas, que acessam radioestudiobrasil.com.br, exibindo, ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Quem canta bonito, ele, Cristiano Araújo, vai interpretar para vocês agora a música que foi o tema de carnaval. Realmente, todo mundo cantou e dançou o Lepo Lepo durante o carnaval, né? E ainda continua cantando com o Cristiano Araújo. Canta, menino, vamos lá. Derrapado com salário atrasado. Não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor ou publicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se fica comigo é porque gosta do meu ha-ha-ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo é tão gostoso quando eu ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo. E vai! Lepo-lepo com Cristiano Araújo. Duro, derrapado, com salário atrasado. Não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta do meu ha-ha-ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo é tão gostoso quando eu ha-ha-ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo é tão gostoso quando eu ha-ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo. No lepo, lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, no lepo, lepo. Lepo, lepo. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Adriano Vieira, todos da equipe da Rádio Dinâmica FM Timóteo, Estadão de Minas Gerais. Um abraço, os amigos da Rádio Cultura FM Salinas, exibindo o nosso programa também no Estadão de Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, amigos, aí de Licínia, o Valderlino, né? A todos da equipe da Rádio Rainha da Paz, exibindo o nosso programa em Licínia, sul de Minas Gerais. Ainda no sul de Minas Gerais, vamos até Pouso Alegre, nós temos a Rádio 90.9, a Vânia Rocha, todos os locutores, todos da equipe da 90.9, exibindo o nosso programa. E claro, os nossos ouvintes maravilhosos, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Terminal FM em Santo Amaro do Imperatriz, Santa Catarina, Alexandre Marrone, e a todos da equipe, muito obrigado, viu? A todos vocês, meu amigo Paulo Artagma, em Fortaleza dos Nogueiras, a Ediane Fernandes, a sua maninha, a todos vocês, amigos de toda a região, ouvindo o nosso programa pela Rádio Cidade FM. Muito obrigado a todos vocês também, aí da Rádio Cidade FM, de Castelo dos Sonhos, no Estadão do Pará, Douglas Araújo e todos da equipe da Cidade FM. Muito obrigado, viu, pelo carinho de todo mundo. Quem canta bonito agora no quadro, ou ainda não é o quadro ao som da viola, daqui a pouquinho, Pedro Paulo e Matheus cantam Meu Jeito de Amar. Olha, cada canto do meu coração parece ter uma placa com o seu nome. Penso que é você que tá ligando cada vez que toco o telefone. Não é porque estou louco, tampouco demente. Isso é apenas o meu jeito de amar, que é diferente. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. Que noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. Quando sinto seu perfume, prendo o ar pra não deixar escapar o seu cheiro. Se pega minha mão, já dispara o coração, me treme o corpo inteiro. Não é porque é só em você que eu penso, é apenas o meu jeito de amar, que é muito, muito intenso. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. Ah, como eu quero seus abraços, seu corpo, seu calor entre meus braços, seus lábios, seu beijo. Ah, como eu quero seu carinho, que seu colo seja meu ninho. Não é porque você é tudo que vejo, mas isso é apenas uma pequena porção do quanto eu te desejo. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. E noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. Noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. Mais nada. Muito bem, vamos em frente, porque atrás vem muita gente, minha querida Cleidiane Cristina, a todos vocês, amigos de São Sebastião da Vargem Alegre, ouvintes da Tribuna FM. Aí, meu amigo Fábio Vieira, um abraço, muito obrigado, viu? Fábio Vieira, todos da equipe da Rádio Tribuna FM, em São Sebastião da Vargem Alegre, Estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Minha querida Maria Alves, em Santo Antônio do Descoberto, no Estadão de Goiás, também não perde o seu programa. Minha querida Francisca Eli Lopes, em Viçosa, Rio Grande do Norte, ouvinte da FM da Paz. Muito obrigado a todos da equipe, Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Raimundo Alves, em Guarapari, no Espírito Santo, ouvinte da Rádio Sim AM, Marli Santos, a Dona Odete, todos vocês amigos aí de Guarapari, no Espírito Santo, ouvintes da Rádio Sim AM, Herbert Souza, em Viana, muito obrigado, viu? Meu amigo Bruno Souza, de Salinas, Rádio Cultura FM, exibindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho. O quadro Ao Som da Viola de hoje traz para vocês Rafael Silva cantando com a minha participação. Cantam juntos Rafael Silva e Diego Valadares, Passe Livre. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. O que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir o seu caminho. Não podemos mais continuar assim. Até gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Dá pra cantar essa linda canção comigo, meu grande amigo, irmão Diego Valadares. Chega mais. Já cheguei, meu amigo, meu irmão Rafael Silva, obrigado pelo convite. E vamos nós. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Afonso Braddock, Rádio Nossa Brasil FM, na cidade de Formosa, exibindo o nosso programa. Um abraço ao Afonso Braddock, todos da equipe, muito obrigado, viu? A Jaeli, tantos e tantos ouvintes nós temos aí, exibindo ouvintes do nosso programa pela Rádio Nossa Brasil FM. Valeu, Afonso Braddock, cabra danado! Meu amigo Jamison Costa e Coelho Neto Maranhão, um abraço a todos vocês de Coelho Neto, no Estadão do Maranhão. Minha querida Águeda, em Porto Walter, no Acre, ouvinte da Ocidental FM, muito obrigado, viu? Pelo carinho de todos vocês. Minha querida Juscelia Cabral, o seu papai, o Nilson Cabral e o seu amigo Vanderlei estão ligados no nosso programa aí pela rádio Integração, na cidade de Magalim,

deixar na mão depois de ter dançado. Rainer realiza suas fantasias. Rainer realiza suas fantasias. Rainer realiza suas fantasias. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Carlos Alberto Munhoz, em São Caetano do Sul, São Paulo, os amigos da Rádio Represa FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí, viu? Meu amigo Fran Gomes, em Açailândia, no Estadão do Maranhão, a todos vocês amigos, Pedrinho Maranhão, todos vocês ouvintes da Rádio Marconi FM, um abraço carinhoso para todos vocês, viu? A Fabiana Castro, em Córrego Fundo, Minas Gerais, ouvinte da Rádio Clube FM, Adir Alves e todos da equipe, muito obrigado, viu? A Ceissa Lopes, em Mata Verde, Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho. A Franciele Rodrigues, em Cuiabá, no Estadão do Mato Grosso, ouvinte da Rádio ABC Shalom. Um abraço a todos vocês, amigos, aí da ABC Shalom e da Rádio Tropical FM. Nós temos duas emissoras parceiras em Cuiabá, na capital dos mato-grossenses, né? Exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Um abraço à Super Rádio 90.9. Meu amigo Neymar Gonçalves, a Areta Promoções, a Vânia Rocha, todos os locutores da 90.9. E o Neymar Gonçalves pede para mandar alô aqui para os amigos aí do Bar Santo Reis, para os amigos aí da Mercearia do Coruja, a todos vocês, né? A Mazela Material para Construção também, todo mundo aí ligado no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora, Bruno e Marlon, Mas Esse Amor Não Morreu. Em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro e insensato, culpado dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. É uma lareira que propaga e de repente se apaga num deslize seu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Vou tocando a minha vida, você comprometida, assim como eu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro insensato, culpado dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. Hoje você na nobreza, vivi na riqueza, a gente se perdeu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Tenho riqueza, é verdade, com ela a saudade que a gente viveu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Muito bem, muito bem. Novo sucesso dos meus amigos Bruno e Marlon, que brevemente vão estar aqui pessoalmente, lançando essa nova música, né? E quem vai cantar agora, bonito no mundo sertanejo, Gino e Gino, Casar An-An. Só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amarrar em momento algum. Mas só quer namorar, vai casar. Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namora, mas casar. Namora, mas namora, mas casar. Amigo do Gino e Gino, vê se pode. Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges. Alô, vai moendo. Felipe Borges, Gino e Gino. Só quer vaiar, e casamento é prisão. E pra falar de dançar, faz bem pro coração. Casar e depois separar, é um chute no bumbum. Nós só quer namorar, mas casar, e nós não quer compromisso, de jeito nenhum. Nós só quer vaiar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, Namorar nós namora, mas casar, Nós não quer compromisso, de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar. Namorar nós namora, mas casar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, aí de Juína, Mato Grosso, ouvintes da Rádio Atividade FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês de Abadiânia, Goiás e toda a região, ouvintes da Rádio Capivari FM, a todos da equipe, muito obrigado. Um beijo para todo mundo, viu? Meu amigo Oséias Neves, em Dayabira, Minas Gerais, próximo a São João do Paraíso. Ele ouve o nosso programa pela Rádio Paraíso FM. Um abraço, muito obrigado, viu? Oséias Corveiro comandando o meu fã-clube aí pela região. Diego Valadares, fã-clube Diego Valadares no Facebook. Um abraço, Oséias Cordeiros, Oséias Neves, muito obrigado. Oséias Cordeiro é o meu amigo, Oséias Cordeiro, locutor da Rádio Difusora AM de Juara, no Mato Grosso, né? Exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Um Antônio Girardi, a todos da equipe, muito obrigado, viu? Pelo carinho de vocês. a minha querida Amanda Silva, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, ouvinte da Rondônia FM, Nilson Lombardi, todos da equipe, muito obrigado. A Elisângela Campos, em Barra do Rio do Bugres, Mato Grosso, ouvinte do nosso programa, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Ricardo, filho do meu amigo Pedrinho Maranhão, aí em Açailândia. Completou 18 anos recentemente, já maior de idade, né? Um abraço, Ricardo, a todos vocês, amigos, aí de Açailândia, ouvintes da Marconi FM. Um abraço, muito obrigado, viu? Gustavo Lima canta para os apaixonados, para os homens fiéis. Fui fiel. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me dei a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Rubens Gomes, todos da equipe da Talismã FM em Vila Bahia, Mata Verde, toda a região ouvindo o nosso programa aí pela Talismã FM. Um abraço, Rubens Gomes, todos da equipe, né? A dona Alaides e o doutor Alcides, prefeito aí de Vila Bahia, né? Aí, doutor Alcides, prefeito de Vila Bahia, ouvinte também do nosso programa aí pela Talismã FM. Valeu, Rubens Gomes e todos da equipe, muito obrigado, viu? Ainda no Estadão da Bahia, em Adustina, nós temos a rádio Adustina FM, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Minha querida Bruna Alves, em Cabeceiras de Goiás, ouvinte do nosso programa pela rádio Interativa FM. Um abraço a todos da rádio Interativa FM, em Cabeceiras de Goiás, próxima a Brasília, né? Exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Vamos em frente, quem canta bonito agora, Lucas Luco Mozão. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.